a noite insana. Os playboy vão pra balada, pois se mostrar pra Xana. Muita grana, só dá bacana. Filho de rico, estica, joga o pó. Aê, malandro, põe o tiro. Só liso, na captura da dona Marga, que fica agressivo, se mordendo com as frangadas. E mata, e acaba, louco de cachaça, atropelando o indivíduo que não tinha a ver com nada. E fala que tava ao vivo em plena TV, a menos de 100 por hora, e que não gosta de beber. Vai ver pra crer, no exame de toxicológico, se consta toxina, não, o boy não faz, é lógico. É óbvio, é, e que a lei seca também soma. Pra quem tiver dinheiro, essa porra não funciona. Então aciona os coxa pra tentar resolver, mas como se a justiça que manda tá no poder. É foda esse bando de hipócrita, se joga ou prefere ficar na bosta. Ele bosta que esses putos vem me dar, porque matar não é crime, desde que tenha pra pagar. O governo sempre vai ser a mesma merda. Lei seca poderia mudar pra cega. Só festa, muita droga, destruição que vejo por aí, parceiro. Beijo mãe, que eu tô indo pro rolê. Beber cerveja, whisky, nem queira ver. Que eu vou fazer com o carro do pai, gambé não vai embaçar. De Land Rover é cavalo, de pau eu vou rasgar. Tirando racha, 180 por hora, valendo 4 caixas de Blue Label. Vamos agora! Vai Zé Ruela, que faz igual a Gabriela, que matou atropelado o Vitor na passarela. Desce do carro, se não é bala no seu rabo. Não olha pra minha cara, eu sou folgado. Lei seca é meu saco, eu já conheço esse ditado. Quem tem tá liberado, quem não tem tá endividado. Tô revoltado com o caso de Guaratuba. Jet ski mata criança e a fiança ganha as ruas. Adolescente, acidente, gente, deixa ele livre. Se fosse a minha filha, teria o revide. Não pago pau pra essas porra de dinheiro. Eu sei muito bem ser feliz com o que tenho. Ramela não, aí boyzão na missão. Do morro e Leandro, na punição. É foda esse bando de hipócrita, se joga ou prefere ficar na bosta. Ele bosta que esses putos vem me dar, porque matar não é crime, desde que tenha pra pagar. O governo sempre vai ser a mesma merda. Lei seca poderia mudar pra cega. Só festa, muita droga, destruição que vejo por aí, parceiro. Tô no pião, saí no pião, em casa não tinha nada pra fazer. Pelo sabadão, porque pra mim é dia de rolê. Problema é que tava sem nenhuma companhia, muita disposição e sem saber pra onde ia. Cabeça vazia, oficina do diabo. É fato, comprovei quando peguei o carro e fui no embalo da Santa Fé, tocando 50 cente, afundando o pé pra acompanhar na Marquês de São Vicente. O mais envolvente era as minas no banco de trás, e a que mostrava os peitos no teto solar. Rapaz, loucura demais, imprudência total. Dinheiro contra a lei e todo o código penal. Por isso que o mal vem de pessoas que curte cine. Crianças criado a leite com pera e ovo maltine. E na cena do crime paramos no posto de gasolina. Encontro de carro importado, donado, som alto e patricinha. Nem vou perder a linha com playboy me perguntando por que eu tô destacado, é porque eu tô ganhando. A polícia chegando e liberando todo mundo, exceto os que pra eles não dá lucro. É foda esse bando de hipócrita, se joga ou prefere ficar na bosta. Ele bosta que esses putos vem me dar, porque matar não é crime, desde que tenha pra pagar. O governo sempre vai ser a mesma merda. Lei seca poderia mudar pra cega. Só festa, muita droga, destruição que vejo por aí, parceiro. Tô no pião.